Olha para o Explode, está presente Voiduna, desça para 2.000 pés. Ajuste 1-0, 1-3. Reforço estabilidade. 2.000 para Voiduna, então 3. 5-2-0, agradeço. Nove 401, decolou 01, chama controle 199, destino 35. 1-1935, obrigado, bom dia, até 9401. Bom dia. Olhe, bom dia, até 9401, decolado, não se escuta. Até 9401, contato radar na decolagem, suba para o nível 360. Já presente voando Leda. Direto Leda, até 9401, ascensão 360, obrigado. Azul 2781, chame centro Recife em 128.8, alterna 126.0. 288.260, grato. Então 9401, chame centro Recife em 125.1, alterna 133.25. 25133.25, até 9401, obrigado. Tenha um bom dia, bom trabalho. Bom dia, igualmente. Pesado no X-Ray, 3520. 3520, ciente, complete a aproximação, chame Turing, 1-18-95. 1-18-95, Salvador, bom dia, TAM 3520. Bom dia, TAM 3520. Cheque o trem pouso autorizado, vento 1,60 graus, 03 nós. Trem embaixado e travado, livre pouso 1,90, TAM 3520. Salvador, Gol 1973, sem desastrada atualização, Guarulhos. Gol 1973, para Guarulhos, nível 360, decolagem da 10, curva direita, perfil de saída da EL, Leda após Motiva, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme a rota. 5046 é o transponder. Frequência do controle 1-9-35. 360, decola 90 direita, Zéu, Leda, Motiva, até Taubaté. 5446-935, gol no 1-73. Correto, no 1-473 é pausa pronta. Para o push. Reportará o 1-73. Em 3520, solos no 4, velha direita, via Fox, mantenha a minha escuta, autorizado via Alfa e Juliette, portão 01. Ok, na sua escuta já deve na direita, Alfa e Juliette pro 01, então 3520 tá já.

39, grato. Para táxi com o 173. 173, 350, Galeão. Direita via Índia, 1895 no ponto de espera, 1013, Júlio. Via Índia, ponto de espera, 1895, 1173. Dom 1173, a linha decola pistona 0, 950 graus, 059. A linha decola pistona 0, Gol 1173. Cinco zero quatro meia, chama controle 1 9 9 3 5. Bom dia e bom voo. 5046935, bom dia, 1 7 3. Bom dia, Sony Transponder 5046, sobrou para o 360, após 2000 pés direto ali, está aguardando o contato. 5046, após 2000 direto ali, da Bono 0, 1173. Bono 043, está sob contato radar. 7173. 330, Aracaju, Cola 10, com a esquina. Pucajã, Maracaju, 044-193-1313. Decimal 2. Bono 3, 3, 2. Obrigado. Thank you. Delta. Tá autorizado, chama tu. Passarelo 2224, chame identificação, desça para 2000 pés, ajuste 1093, apresente mando Duna. Sim, agente 2000 pés, mando Duna, a gente está a Delta 2224.